나 가르치나 뜨는 어머니 스스로 나눠주지. 아이고 아들 친구와. 0, avistado por autorizado Cristiano 0, vento no 40 graus 059. 140, 05 em repouso, 10 baixa carga. 996, deixa para nos dizer 0050, viu, chegada bola ao dono. Delegal 030. Thank you. passageiro na via de separa 2 mil pés. Autorizado final, dirigindo a Celeste Sul, passageirizado no localizador. Obrigada. Quero mais um eixo retorno na outra do sinal 95. Salvador, bom, 1096. 1096, boa noite. Avistado, por autorizada. Pista 10, vento 130 graus, 059. E depois, 10, boa, 1096, confio, né? Confio, né? 130 graus, 059. Solo ao 056, libera direito, chamando 21, decimal 9. 395, acionando a identificação. Vou para de volta para a chegada aberta, pastor de esquina, que é a 9020. Ingressos e a pista, deixa eu me alinhar de pronto na carteira no zero. 197 Airport North Carolina. Contact tower of departure 120.8. Departure 120.8, 3197, good night. Tower departure, this is 3197. Looks up at Tower 1. Tower 3197 is a contact for departure. Call it for level 350 via Tower 1. Climb to level 340 via Tower 1, 3197. 3197, further up to leave the position. Flying direction, leave the position, 3197. Obrigado, Câmara, 2795. decolagem autorizada, pistão 0, vento no 20 graus, 079. Triona, L7, acontece Recife, 10-1-8-5, decimal 1, Alphanego 1-2-8, decimal 3-5. Zero meia, decolador 2000, chame controle, Salvador 1-2-0, decimal 8. Partiu de mar, controle 208, Lucas Aranha. Escolha Salvador, Olympus 06, coluna, saída Sampo 1, posição Doku. Serviço 06, contato com radar, suba para nível de voo 260, linha Santa Salvana. Suba acende para 260, saída Sampo 1, Olympus 06. Gato Leda, Olimpo 06, Gato. Ajuda 895, busca para 2.100, atividade final de sujeito de meteorite extrema, posto autorizado na loca do Gato. 7795, está autorizado para o seguimento, 10.102, Gato. Fazer 310, declarando 2-9, de Salvador, 2-0, décima 8. Salvador, 2-0, 8, boa, até amanhã. Thank you. Paraná 390, contato radar, siga para a minha direita 350, via sul da PUC. 350 na PUC, 6390. Estabilizado o localizador, azul 2795. Ciente, estou vendo no 8 do sinal 95. Azul 2795. Azul 2795, está estabilizado o localizador. Azul 2795, avistado, pouso autorizado, pistão 0, vento 1-1, 0 grau, 089. Teve pouso 2795. 0390, se eu diretamente ao centro do Recife, chame mesmo. Frequência no 2.285 até 925.245. A secundária, por favor, a primária é 1.285, a secundária? 1.285, chame a minha 3.90. Excelente semana a você. Aos 36, direita 219, só. Ciente, direita 219, 7795.